singelos, minha bela, meu amor. A minha dor, eu sou como sabia, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira chão, tudo cheio de buraco, onde a luz quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Quando riscam na viola, dá vontade de chorar. Não tem que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra se aliviar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar.